Sei lá, tem dias que a gente olha pra si e se pergunta se é mesmo isso aí que a gente achou que ia ser quando a gente crescer. E nossa história de repente ficou alguma coisa que alguém inventou. A gente não se reconhece ali, no oposto de um déjà vu. Que a gente não diz e se pergunta se anda feliz com o rumo que a vida tomou no trabalho e no amor. Se a gente é dono do próprio nariz ou o espelho é que se transformou. A gente não se reconhece ali, no oposto de um vis-a-vis.